Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica? Nossa devocional é uma leitura bíblica, irmãos. Não tem nada além de fazer a leitura bíblica. É uma leitura bíblica, tá bem? Nós só acrescentamos uma nota de rodapé da Bíblia King James atualizada. Ela não é a melhor versão para o português, deixa eu dizer isso para você. A melhor versão para o português não vem desses documentos. Esses documentos que eu estou lendo vêm da Vulgata. A Vulgata é a versão do grego para o latim, depois do latim para o inglês, para o português, tá? Mas por que eu gosto tanto? Primeiro, porque eu sou aluno de latim e amo latim. E como a gente aprende a amar outros idiomas? E segundo, ela não compromete quando você compara com a edição do Almeida, atualizada, mais nova, que é a melhor versão para o português, com os melhores documentos, não há nenhum comprometimento, principalmente para quem estudou e estuda. Então, não há comprometimento teológico. Pode ter aqui um versículo, outro versículo, de uma maneira ou de outra, mas o que fazemos é uma devocional, depois utilizamos o rodapé da Bíblia King James, atualizada. Normalmente fazemos uma leitura de abertura devocional, sempre com o cuidado de seja um texto que edifique todas as pessoas. E tem sido assim ao longo de 5 anos, uma palavra pastoral em meio a tudo isso, tá bom? Geralmente nessa palavra pastoral podemos pedir para você orar, mas é só isso. Nossa leitura, nosso trabalho devocional é só esse, tá bem? Então, eu gasto mais tempo me preparando, me edificando, porque é importante para mim, e depois, antes da leitura, depois da leitura, gasto mais tempo comigo do que propriamente com vocês, até. Aí eu deixo para você a lição de casa, de se aprofundar, de ler, tá bom? E nós vamos fazer dessa maneira hoje, novamente. Hoje voltamos para 2 Samuel, capítulo 10, 2 Samuel, capítulo 10, e vamos trabalhar com um elemento da história de Israel. Num curso teológico, se você está estudando, há uma matéria chamada História de Israel. Pode ter outros nomes em cada faculdade, mas em geral você tem que passar pela história de Israel. Isso é impensável que algum curso não passe, né? Então, vamos para a história de Israel. Estamos na história de Israel, no livro de 2 Samuel, no capítulo 10. Repito, história de Israel, livro de 2 Samuel, capítulo 10, que originalmente era um texto só com 1 Samuel. Quase 100% de que trata-se de um texto só. Começou sendo escrito ainda com Samuel vivo e foi concluído após a sua morte, é claro, né? Então, mas era um bloco só, é um bloco só, onde você percebe esse momento da história da revelação, a história da revelação de Deus ao povo de Israel. Hoje nós vamos falar sobre Davi vencendo os amonitas e os sírios. Eu vou ser rápido ao dizer para você que naquele momento é compreensível e que eles resolvessem as coisas na base da conquista, das armas, das lutas, da vida e da morte. Hoje é que nós desejamos que as coisas sejam resolvidas com paz. O desejável para hoje é que nós já tivéssemos um grau de humanismo, de humanidade, que nós não precisássemos resolver as coisas com bombas. Mas o ser humano avança na tecnologia, mas não avança na humanidade. Isso inclui Israel. Israel e os outros povos que o cercam, tá bem? Muito bem. Então, segundo Samuel, capítulo 10. Vamos ler a devocional que nos foi enviada. Geralmente esse trecho que foi enviado dessa maneira, o irmão Everson me disse que é de um irmão, o irmão Roberto, ele que manda como uma coluna, e quem abriu Santidade Bíblica vai ver. Então, abrindo a devocional, que vem do GIF, dando crédito aqui. Bom dia, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3,13. Quando praticamos o bem, somos beneficiados por Deus em todas as áreas da nossa vida, quando nos esforçamos em praticar o bem. Além de ajudarmos o próximo, cultivamos em nós o fruto do Espírito. São eles o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Lembre-se, fazer o bem pode demandar esforço, mas é a melhor escolha que podemos tomar. Vamos orar, Senhor. Coloque em mim um coração amável, disposto a fazer o bem. Quero esforçar-me e obedecer à tua vontade. Ajuda-me a fazer o que é certo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude mesmo a fazer o bem, a fazer o que é certo, a todos os familiares, a todos os irmãos e irmãs e a todas as pessoas. Nós somos criados para fazer o bem a todas as pessoas, as que creem como nós, aquelas que acreditam como nós, e devemos fazer o bem àquelas que não acreditam como nós também. Isso é fundamental, isso é um testemunho maravilhoso. Porque aí a pessoa percebe, independente da crença, ele está disposto, ela está disposta a fazer o bem. Isso é um testemunho impressionante, maravilhoso. Vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Depois de algum tempo, o rei dos amonitas faleceu e seu filho Hanun reinou em seu lugar. Então Davi declarou: usarei para com Hanun, filho do rei Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos a Hanun, a fim de demonstrar-lhe seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os príncipes dos amonitas influenciaram o rei, questionando: Pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória de teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliarem nossa cidade e suas defesas para mais tarde destruí-los. Eu vou fazer quatro destaques de rodapé, mas esses quatro destaques estão aqui, ó, nesse versículo 3, quando o príncipe ouve pessoas com coração duro. Nós temos que ouvir pessoas sábias, ouvir pessoas que sabem orientar, aconselhar de fato. Agora, todos os irmãos católicos que me ouvem, a minha solidariedade. Nós podemos pensar diferente em uma série de doutrinas e nós pensamos diferente. Pensamos e deixamos pensar. É uma característica. Mas isso não tira de nós agora o sentimento de querer consolar os irmãos de outra igreja, igreja católica romana, no momento de perda do seu líder maior. Então, que o consolo do Espírito esteja sobre todas as pessoas. Por que, pastor, fazer isso? Porque, independente, meu irmão, se nós pensamos do mesmo modo, se nós pensamos de igual forma com relação às doutrinas bíblicas, à tradição da igreja, independente disso, nosso coração tem que ser cheio de amor, de paz, de alegria, de bondade, de benignidade, como nos foi dito aqui. Nós temos um coração amável e disposto a fazer o bem. E por isso não nos cabe outra postura senão uma postura de consolo a todos os irmãos e irmãs. Ah, mas nós divergimos. Alguns podem dizer, são 5 milhões de evangélicos novos por ano no Brasil. Ah, mas nós não pensamos de igual forma. Não, não pensamos. Por isso estamos em igrejas diferentes. Mas não pensar de igual forma não significa que nós desejamos o mal. Nós desejamos o bem. E o bem, para nós, primeiro é que o Espírito Santo console. E depois que o Espírito Santo revele com profundidade, de tal maneira que um dia todo o corpo de Cristo venha falar uma língua só, um idioma só. Eu não me refiro ao idioma das nações, eu estou falando de um só coração, uma só mente, né? Uma semente. Né? O mesmo coração, tá bem? Não vamos ouvir conselhos tolos, vamos ouvir conselhos de pessoas que nos fazem ser parecidos com Deus. E pessoas parecidas com Deus, à imagem e semelhança de Jesus Cristo, são pessoas que não desejam o mal de ninguém, desejam o bem das pessoas. Então, tudo que nós vamos destacar está aqui, ó, os príncipes dos amonitas influenciaram o novo rei, questionando, né? Você pensa que Davi enviou para prestar pêsames, sentimento pela perda do teu pai? Não, nada disso. Ele enviou pessoas para nos espionar. E por causa disso é que muitas vezes as pessoas acabam se desentendendo, né? Esse tipo de conselho. Bom, versículo 4. Considerando esse argumento, Hanun decidiu prender os mensageiros de Davi, mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. Olha só, um mau conselho gera uma ação má. Ora, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou comunicar: Ficai, pois, em Jericó, até que vossa barba volte a crescer, e então retornai. Aqui um detalhe para as denominações de cunho mais pentecostal: algumas delas não aceitam barba até o dia de hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A tradição do povo hebreu é uma tradição de um povo que valoriza a barba. Para eles, a manutenção da barba era um sinal importante, significativo, de honra, de virilidade, no caso, né? Dos homens. Então, essa proibição que veio por influência, sobretudo do sul, da parte sul dos Estados Unidos, da América, quando os pentecostais vieram aqui para a América do Sul, está completamente fora de contexto. Então, se você quer estar dentro do contexto bíblico, eu quero dizer que o povo judeu valoriza a barba. Nós podemos andar com barba ou sem barba. Tem gente que gosta de barba, tem gente que não gosta de barba. Não vamos ficar repetindo o que os judeus fazem só porque são judeus. Mas, se você quer ser mais fiel à cultura do povo judeu e da etnia dos hebreus, não é cortando a barba que você vai fazer isso. Pelo contrário, você vai desvalorizar a etnia, tá bom? Então, ficai, pois, em Jericó até que a vossa barba volte a crescer e então retornai. Alguns querem ser fiéis e são fiéis, mas não prestam atenção na Bíblia e aí são fiéis ao nada, né? Notando os amonitas que sua atitude cheirava mal e que havia provocado ódio em Davi, mandaram contratar 20.000 homens de infantaria dos exércitos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei Maacá e 12.000 dos homens de Tob. Ao ser informado sobre essas movimentações militares, Davi prontamente mandou Joabe e todo o exército dos guerreiros de Israel contra eles. Olha só, o mau conselho gerou uma reação errada e agora vai gerar uma reação de hostilidade de Israel, que só mandou os pêsames, hein? Os amonitas saíram e se posicionaram estrategicamente para a batalha à entrada da porta da cidade, mas os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tob e de Maacá estavam desprovidos de fortaleza e sós em campo aberto. Quando Joabe viu que estavam cercado, que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores soldados do exército de Israel e os alinhou contra os sírios, e entregou o restante das tropas a seu irmão Abissai, para que as alinhasse contra os amonitas, e ordenou-lhes: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer; se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu partirei para o teu auxílio. Tem bom ânimo e sejam todos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Eu reforço Em nome de Jesus, que hoje, desde Jesus, e depois Paulo sistematiza, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra povos e nações. Infelizmente, nós vemos essa batalha ali no Oriente Médio continuar há milênios. Isso começou há milênios atrás. Milênios atrás. E não é uma questão mais de discutir quem tem razão. Nós temos que encontrar um lugar de paz, nós temos que encontrar um lugar para Israel viver em paz e temos que encontrar um lugar para os outros povos viverem em paz e terem o respeito das nações e terem um lugar para morar. Nós não podemos concordar com a violência de parte a parte. E não podemos também sair aqui torcendo para que Israel prevaleça nas batalhas, porque não é isso que Deus deseja. E entregou o restante das tropas a seu irmão Abissai para que alinhasse contra os amonitas. Versículo 11. E ordenou-lhe: se os sírios forem mais fortes, tu virás me socorrer, e se os amonitas forem mais fortes, eu partirei no teu auxílio. Versículo 12. Tem bom ânimo e sejamos todos corajosos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Versículo 13. Então Joabe e a tropa que estava sob o seu comando avançaram contra os sírios e fugiram, que fugiram diante deles. Quando os amonitas viram que os sírios haviam batido em retirada, recuaram também diante de Abissai e se abrigaram no interior da cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém, constatando que haviam sido vencidos pelo exército de Israel. Os sírios trataram de refazer-se e concentrar suas forças. Hadadezer mandou convocar os sírios que estavam no outro lado do rio. Eles vieram a Elã, sob a liderança de Sobaque, comandante do exército Hadadezer. Ao saber disso, Davi reuniu todos os homens de Israel, passando o Jordão, foi a Elã, e os sírios tomaram posição de guerra contra Davi e pelejaram contra ele. Contudo, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria dos arameus. Sobaque, general dos exércitos, também foi ferido e morreu ali mesmo, quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados pelo exército de Israel, formalizaram um acordo de paz com Israel e submeteram-se ao seu poder e controle, e daquele dia em diante, os sírios não ousaram mais cooperar militarmente com os amonitas. Olha só que tragédia que podia ter sido evitada, como hoje muitas tragédias podem ser evitadas. Depende dos líderes. Essa história, inclusive, da invasão de alguns palestinos que fizeram reféns em Israel, ainda está muito mal contada, viu, irmãos? Porque o exército de Israel é um dos exércitos com o maior conhecimento estratégico do mundo. Então, aqueles palestinos que entraram enquanto havia uma festa, isso tudo ainda está muito mal contado, porque o premier lá de Israel precisava de elementos para continuar no poder e a força dele entre os seus pares, principalmente os mais extremados, precisavam de motivos para mantê-lo no poder. Isso ainda está muito mal contado e pode ser que daqui a 2, 3 anos nós venhamos a saber que essa entrada não foi tão inadvertida assim, não aconteceu por um descuido tão grande. Isso pode ter sido uma grande maneira, pode ter sido, não estou afirmando, mas pode ter sido uma grande maneira de se lançar depois contra Gaza e acabar com todo o território de Gaza. E eu não estou defendendo aqui aqueles homens que viviam nos túneis, nem o dinheiro da ONU que era desviado para isso. Não estou defendendo nem um lado nem um outro. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, essa história ainda está para ser contada corretamente. E por outro lado, tantos homens entrarem e cometerem aquela barbaridade, né? Aquela barbárie que cometeram, levar os reféns, matar pessoas, entregar os mortos agora, já com Gaza toda destruída. Um terceiro elemento para reflexão é tanto dinheiro da ONU que já poderia ter sido transformado aquele lugar num lugar onde nós poderíamos ter mais escolas, mais hospitais, mais centros de recuperação, mais recursos internos. Também está muito mal contado isso. Eu creio que em alguns anos nós ouviremos falar dessas questões. Eu aponto isso para fechar a nossa devocional, de novo dizendo o bom conselho. Meus irmãos, minhas irmãs, conselhos de gente ruim nunca é bom. Veja com quem você se aconselha. Recentemente nós começamos a dar cobertura espiritual para uma pastora, e essa pastora. Recentemente não, há muitos anos nós damos cobertura em oração, em amizade, em aconselhamento, e essa pastora tem um trabalho com a sua liderança, claro que faz aquilo que deseja fazer, segundo a história, a teologia da igreja dela, as doutrinas. É claro que faz segundo a sua vontade e não segundo a nossa, mas nós estamos aqui para orar, para ser amigo, para aconselhar. E então nós orientamos: conselho de gente ruim nunca é bom. Ainda que sejam príncipes, podem ser grandes personalidades, grandes líderes. Os maus conselheiros frequentemente levam as pessoas a sofrerem consequências funestas. Aqui no caso desse capítulo 10, no caso de Davi, em primeiro lugar, eles interpretaram mal os sentimentos de Davi e caluniaram a Davi junto ao herdeiro do trono amonita. Em primeiro lugar, irmãos, não interprete mal o sentimento dos outros. O amor não suspeita mal. Não é que nós vamos ser ingênuos, mas nós vamos procurar não suspeitar a priori. O amor não suspeita mal. Então, em primeiro lugar, o que aconteceu nesse texto? Interpretaram mal os sentimentos de Davi e caluniaram. Calúnia é até um crime, né? Caluniaram junto ao herdeiro do trono amonita. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, aqui no capítulo 10, eles ofenderam os mensageiros do rei Davi. E só conseguiram ganhar a inimizade de Davi. Ora, se você suspeita mal, calunia e depois ofende o mensageiro, se nós vamos agora mandar líderes de outras denominações no falecimento do Papa e chega lá alguém e faz uma declaração ofensiva, ora, não é hora de discutir doutrina. É claro que não é hora de discutir doutrina. É a hora de declarar. É a hora de declarar. Se o teu coração é igual ao meu, se atrás do Calvário tu estás, dá-me a mão e meu irmão serás. É isso que nós temos em comum? É isso. Então é a hora de fazer isso. Não é hora de ofender ninguém. Então não vamos ofender, tá bem? Não vamos ofender ninguém. Não, nunca, aliás, é hora por ofender as pessoas. Não é hora de ofender os mensageiros do rei, aqui Davi no capítulo, e nunca é hora para a gente sair ofendendo as pessoas. Só conseguiram ganhar a inimizade de Davi. Em terceiro lugar, eles provocaram uma guerra civil. Se você ouve maus conselheiros, calunia, ofende, o que que você vai provocar? Uma desavença. No caso do capítulo 10, eles provocaram uma guerra civil. Então não é hora de provocar, em nenhum momento é hora de provocar uma guerra. Que em nome de Jesus nós consigamos, oremos pela paz, sempre oremos pela paz, pelo amor, ali na Rússia com a Ucrânia. Obrigado, minha esposa me lembrou aqui do lado, né? Estava me fugindo o nome, né? É hora de orar pela paz entre Rússia e Ucrânia, para as pessoas não ficarem morrendo. É hora de orar pela paz ali no Oriente Médio, essa guerra milenar. É hora de orar pela paz em todos os lugares e não provocar guerra. Só que isso não acontece só nesse âmbito. Isso acontece às vezes dentro de uma família. Então não vamos provocar uma guerra na família. Não vamos provocar uma guerra na igreja local. Volto para a palavra comunhão, no qual, na qual temos sido orientados. A palavra comunhão. Não é para provocar guerra, é para buscar comunhão, irmãos. E em quarto lugar, eles perderam muito dinheiro, tendo que contratar os arameus, os sírios, para essa batalha. E por fim, eles foram humilhados e perderam a guerra. Ainda, além de tudo, passaram pela humilhação e perderam a guerra. Gastaram dinheiro e perderam a guerra. E quando se perde uma guerra, não se perde uma guerra só de prédios, só de lugares. Se perdem muitas vidas. Quantas crianças que eu tenho visto nessas guerras que acontecem na África, o pessoal dá pouca repercussão na mídia. Mas quantas guerras existem na África pela divisão que foi feita no início do século XX e durante o século XX, ainda antes, ali no período da Primeira Guerra, quando eles foram juntando etnias totalmente diferentes e formando países. E essas pessoas estão em guerra há um século, e você vê crianças sem comida, desnutridas, desoladas, sem pai, sem mãe, bombas espalhadas, fazendo com que pessoas fiquem, mutiladas sem os seus órgãos. Então, a guerra na África, a guerra no Oriente Médio, a guerra no leste europeu, a guerra num lugar, em outro lugar. Irmãos, em nome de Jesus, que nós não sejamos esses maus conselheiros. provocando a guerra na família, provocando a guerra na igreja, provocando a guerra na nossa cidade, provocando a guerra no nosso país, provocando a guerra entre os países. Nós temos que resolver isso no campo da diplomacia, do diálogo, da conversa, das relações públicas. Nós temos que resolver isso nos votos, na hora em que um país vai eleger os seus representantes. Não é na base da guerra, não é na base da briga. É a hora de apresentar as nossas, por exemplo, é um óbito, é um falecimento, é hora de apresentar nossas condolências. Eu repito aqui, apresento as minhas condolências e sei que represento muita gente, apresento as minhas condolências a todo irmão católico e toda irmã católica nesse momento em que perderam seu líder maior. Aliás, um líder que representa muitos segmentos. E eu não estou agora entrando em discussão doutrinária nenhuma. E não é hora para entrar em discussão doutrinária. É hora para apresentar as nossas condolências, os nossos sentimentos. É isso que pode nos aproximar. E depois, aproximados, sim, nós podemos conversar sobre as doutrinas bíblicas e podemos chegar ao acordo sobre coisas que até pareciam impensáveis até então. Que Deus nos abençoe nessa devocional e nesse contexto que nós estamos vivendo, eu apresento as condolências. Não importa o que nós agora, o que nós pensamos a favor ou contra a doutrina A, B ou C sobre a infalibilidade papal não está em voga agora. É preciso parar alguns dias e apresentar os nossos sinceros sentimentos. Não pode ser falso. Sincero sentimento de condolência, porque nós temos amigos católicos. Nós temos irmãos católicos. Dos que nos seguem no WhatsApp, nós temos centenas de católicos. E eu apresento a vocês todos os nossos mais profundos e sinceros sentimentos. E se houver oportunidade no futuro, e através de cada devocional, a cada dia, nós vamos apresentando a nossa perspectiva bíblica e doutrinária. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que nós não ouçamos nenhum mau conselheiro, não interpretemos maus sentimentos de ninguém, não caluniemos ninguém, não ofendamos a ninguém e não, através disso, desenvolvamos amizade e não inimizade contra ninguém, não vamos provocar guerra contra ninguém. Nossa guerra é contra principados, potestades e poderes espirituais do mal. Não vamos perder dinheiro por causa dessas coisas. E não vamos perder pessoas que podem ser humilhadas e perder até a vida por causa disso. É por isso que muitos dizem sobre religião, futebol e tem mais um assunto, política, não, a gente não deve falar? Podemos falar sim, se a gente for respeitoso. Nós podemos falar se nós formos respeitosos. Se nós formos respeitosos, nós podemos falar sim. Nós podemos falar. Agora, se você quiser desrespeitar o outro por causa do clube de futebol ou por causa da postura político-partidária ou por causa de religião, aí vai gerar a mesma coisa do capítulo 10. Se você for respeitoso, você não vai ver isso acontecer. Que Deus nos abençoe. Eu fico feliz de trabalhar isso com vocês, porque são tantas pessoas nos ouvindo, no último relatório, nós chegamos a 377 mil escutas. Ora, isso é relevante e que nós respeitemos uns aos outros e que nós nos abençoemos uns aos outros e a verdade nos libertará. A verdade vai nos libertar de tudo que é obtuso, de tudo que não é verdadeiro, de tudo que aquilo que não condiz com a Sagrada Escritura, mas isso é feito de modo pacífico, amoroso e ordeiro. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para sempre. Amém.